Por acaso escutar meio dormindo esta acordeona meia voz quase chorando, pode acordar, não fique triste nesta hora, é minha alma de galpério fechando. Pode acordar, não fique triste nesta hora, é minha alma de galpério fechando. Te lembrares de quem fui em outras eras, quando eu tropeava e nos olhos só por tropear, volta a sorrir como sorria antigamente, quando cevava um chimarrão pra me esperar. Volta a sorrir como sorria antigamente, quando cevava um chimarrão pra me esperar. Alma gaudéria, qual a minha que vagueia, campeando coisas simplesmente por campear. É pega-pega que se apega muitas vezes, como os releses cabordeiros demoriar. Alma gaudéria, qual a minha que vagueia, campeando coisas simplesmente por campear. É pega-pega que se apega muitas vezes, como os releses cabordeiros demoriar. Nesta vida é recordar as coisas velhas, se renovam pra quem canta, mudando a forma muitas vezes de pensar. As coisas velhas se renovam pra quem canta, mudando a forma muitas vezes de pensar. A receita desta gaita malfazeira, quando gagueja não dizendo quase nada, são os segredos que guardamos na balança, que se libertam ao sabor das madrugadas. São os segredos que guardamos na balança, que se libertam ao sabor das madrugadas.